You know. amor de verão. Um sol particular que uma boca quer rachar. Não tem meio coração. Um amor de verão vem com tudo a favor. Foge em ondas de calor e tem outra vibração. O amor de verão tá na pele, tá no ar, tá nos olhos de quem dá, tá no gosto do limão. O amor de verão a fumaça assa um beijo, a febre do desejo dispara o coração. Quando ao fundo eu te vejo dentro do maiô, oh não, oh não. Quando ao fundo eu te vejo dentro do maiô, oh a fumaça assa um beijo, a febre do desejo dispara o coração. Quando ao fundo eu te vejo dentro do maiô, oh não, oh não. Cidade. Go, don't leave me. me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hear that. Wake me up before you go, go. Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Você olhou. Rádio Cidade. Cidade. I want you to show me. Rádio Cidade. I'm with you all the way. Thank you.

that's way back.